Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Bom, irmãos, a nossa aula de hoje, inshallah, como a gente tinha combinado na aula passada, pela escolha da maioria, né, a gente decidiu fazer uma aula sobre a questão da riba. Riba e namima. O que são essas duas coisas? A difamação e a calúnia. O haram, que é nós falarmos nas costas dos nossos irmãos. Esse é o assunto da nossa aulinha de hoje, inshallah. Esse assunto, na verdade, é muito importante, porque a gente está falando de um dos grandes pecados, e que, infelizmente, muitos de nós caímos e cometemos, né? Que é a questão da difamação e da calúnia. Mas o que seria a difamação e a calúnia? Né? Em árabe seria riba, que seria a difamação, e namima seria a calúnia. Qual é a diferença desses dois? O que se caracteriza a riba? O que se caracteriza a namima? Que tipo de conduta que eu tenho que fazer para cair nesses dois pecados? O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, certa vez perguntou para seus companheiros: acaso sabeis o que significa riba? Ou seja, a difamação. Disseram: Allah e seu mensageiro sabem mais. Então o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse: é relatar sobre os vossos irmãos aquelas coisas que os desgostam. Ou seja, riba, difamação, é nós falarmos algo sobre os nossos irmãos muçulmanos que eles não gostariam que fosse dito sobre eles em sua ausência. Ou seja, riba é nós falarmos os defeitos dos nossos irmãos sem ser na presença deles, pelas costas deles, ou seja. É falar aquilo que eles desgostariam de ouvir sobre eles. Um dos companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, perguntou: ó mensageiro de Allah, mesmo que o que eu disser seja verdade? Por exemplo, se chamei alguém de mesquinho, e realmente essa pessoa é mesquinha, né? Mesmo que o que eu disser sobre ela é verdade, seria haram mesmo assim? O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse: se aquilo que você mencionar for verdade, terás cometido riba, ou seja, difamado. E se não for verdade, terás caluniado. Ou seja, mesmo que o que eu disser seja verdade acerca dele, mesmo que eu não esteja mentindo, isso se caracteriza riba, difamação. E se não for verdade o que eu disse a respeito do meu irmão muçulmano, então, quer dizer que eu estou inventando algo acerca dele. Por isso que eu estou caluniando ele. A calúnia é eu inventar algo acerca dele, tornando uma mentira e uma injustiça com relação a ele. Então, essa é a riba. Riba é eu falar qualquer coisa nas costas do meu irmão muçulmano, nas costas das pessoas, falar aquilo que elas não gostariam que seja dito a respeito delas. Então, nenhum de nós gosta que alguém fale dos nossos defeitos, ainda mais nas nossas costas. Então, qualquer coisa que a gente disser a respeito dos nossos irmãos, as costas deles, caracteriza a riba, caracteriza o pecado da riba, que é dos maiores pecados. Ou seja, a riba está entre os maiores pecados. Vocês sabem que é dos maiores pecados. Está a questão da idolatria, está a questão de matar algum ser humano sem ser de forma justa, né? A questão da desobediência aos pais, esses estão entre os grandes pecados. E entre os grandes pecados está o pecado da riba e namima. Riba é isso que a gente comentou agora. O que é namima? Namima é fazer intriga entre os muçulmanos, contando a um o que o outro tinha falado dele com a intenção de causar inimizade entre eles. É caluniar espalhando boatos entre pessoas. Ou seja, por exemplo, o irmão Misael falou a respeito do irmão Max alguma coisa para mim. E eu vou lá no irmão Max e digo: bom, o irmão Misael falou tal e tal coisa a respeito de ti, com a intenção de causar inimizade entre os dois. Isso é namima. Namima é eu falar, espalhar um boato entre os muçulmanos, entre as pessoas, com a intenção de causar inimizade entre elas, com a intenção de fazer que um tenha inimizade com relação ao outro. Esses são os dois maiores pecados, riba e namima. O Islã proibiu essas duas ações, considerando essas duas ações entre os maiores pecados. Isso por quê? Porque o Islã, que é a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, protege a honra do muçulmano em todas as ocasiões. A honra do muçulmano é sagrada dentro do Islã. A honra do muçulmano é sagrada em todas as ocasiões, inclusive na ausência dele. Então, o Islã proíbe que qualquer pessoa fale de nós na nossa ausência, exceto o bem. É proibido que qualquer pessoa fale a respeito de nós, na nossa ausência, algo ruim. A única coisa que alguém pode falar na nossa ausência é algo bom a respeito nosso. Se alguém quiser me elogiar na minha ausência, é permitido. Mas se alguém quiser falar mal de mim na minha ausência, é um dos grandes pecados. Por isso, o Islã considera a honra do muçulmano sagrada. Né? Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: ó fiéis, que nenhum povo zombe de outro. É possível que os escarnecidos sejam melhores do que aqueles do que eles, ou seja, os escarnecedores. É possível que aquela pessoa que as pessoas estão zombando dela seja melhor do que aqueles que estão zombando. E também continua a que tampouco nenhuma mulher zombe de outra. Porque é possível que esta seja melhor do que aquela. Não vos difameis, nem vos motejeis com apelidos, mutuamente. Muito vil é o nome que detona a maldade para ser usado por alguém, depois de ter recebido a fé. E aqueles que não se arrependerem serão iníquos. Ou seja, o Islã proíbe que a gente zombe de qualquer pessoa, porque é possível que essa pessoa seja melhor do que nós. E é proibido no Islã que a gente difame alguém, ou seja, difamando as pessoas. E é proibido no Islã que a gente coloque apelido nas pessoas. Colocar apelidos que detonam maldade, ou seja, apelidos cruéis nas pessoas. Por exemplo, chamar uma pessoa de gorda, chamar uma pessoa de feia, chamar uma pessoa de todo e qualquer apelido. Baleia, por exemplo. Né? Todo e qualquer apelido que se usa por forma de zombar de uma pessoa, seja nosso irmão muçulmano, seja não muçulmano, é haram no Islã. O Corão está nos proibindo disso. E disse o Corão: muito vil é o nome que detona a maldade para ser usado por alguém depois de ter recebido a fé. E aqueles que não se arrependerem serão os iníquos. Esses que fizeram isso, que não se arrependerem, são os iníquos. No outro versículo diz: ó fiéis, evitai tanto quanto possível a suspeita, porque algumas suspeitas implicam em pecado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: evitai a suspeita, pois ela é a mentira maior. É haram para nós, é um dos maiores pecados, nós suspeitarmos um irmão muçulmano sem provas. Suspeitar de um irmão muçulmano sem provas é haram. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: evitai a suspeita, pois ela é a mentira maior. Então, é haram para nós suspeitarmos do nosso irmão sem que haja provas concretas que ele tenha cometido alguma coisa. Continuando o versículo, continua no versículo 12 da Sura Hujurat: não vos espreiteis, nem vos calunieis mutuamente. Quem de vós seria capaz de comer a carne do seu irmão morto? Tal atitude vos causa sua repulsa. Temei a Deus, porque ele é remissório e misericordiosíssimo. Ou seja, não vos espreiteis, nem vos calunieis mutuamente. Aqui o Corão, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz no Corão que o fato de eu caluniar um irmão meu, ou difamar um irmão meu, muslim, é como se eu tivesse comido a carne do seu corpo morto. É como se eu tivesse comido a carne do meu irmão. No momento em que eu calunio ou que eu difamo o meu irmão muçulmano. Tem um hadith que nos ensina, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinando os sahaba de forma concreta esse versículo. Certa vez, um homem dentre os muçulmanos foi levado para ser aplicada a pena sobre ele, porque ele tinha cometido adultério. Né? Levaram ele para aplicar a pena prescrita no Corão, para aqueles que cometem adultério. Enquanto era aplicada a pena sobre ele, um dos sahaba, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse para o outro: viste este que não controlou seus desejos até ser apedrejado como um cão? Ou seja, um sahaba dizendo para o outro a respeito daquele que estava sendo castigado: viste este que não controlou seus desejos até ser apedrejado como um cão? O profeta sallallahu alaihi wasallam ouviu isso e ficou quieto. Na volta, quando eles estavam voltando depois de aplicada a pena, o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe até o Sahaba uma carcaça de um asno morto, um burro morto. Trouxe aquela carcaça que tinha um terrível fedor, um cheiro horroroso. Trouxe até o Sahaba. Os Sahaba começaram a tapar seus narizes devido ao extremo fedor daquela carcaça. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou para o Sahaba: onde é que está fulano e fulano? Estou chamando aqueles dois companheiros que haviam caluniado seu irmão muçulmano que estava sendo aplicada a pena contra ele. Onde é que está fulano e fulano? Aí disseram: estão ali, ó mensageiro de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam levou a carcaça do asno até eles e disse: comam este asno, comam a carne dele. Então os sahaba disseram: ó mensageiro de Allah, e acaso alguém comeria isso? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para eles: o que vocês falaram do vosso irmão é pior do que comer isso. Ou seja, o fato de vocês terem falado aquilo sobre o irmão muçulmano de vocês é pior do que se vocês tivessem comido essa carne desse asno morto. Então, tem um outro hadith que diz que certa vez o sahaba começava a sentir um cheiro terrível. Então, o sahaba, o professor Ali Salam disse: esse é o cheiro daqueles que caluniam seus irmãos muçulmanos. Esse é o cheiro, para Allah subhanahu wa ta'ala, o cheiro daquele que calunia e difama seu irmão muçulmano é pior do que esse cheiro que vocês estão sentindo. Então, essa é a posição daquele que comete a rida e a namima. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: ai de todo difamador caluniador. E disse no Coran: e jamais escutes a algum perjuro desprezível, detrator, mexeriqueiro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: todas as coisas pertencentes a um muçulmano são ilícitas para outro muçulmano: seu sangue, sua honra e sua propriedade. Então, essas três coisas, o sangue do muçulmano, a honra do muçulmano e a propriedade do muçulmano, são três coisas sagradas que um muçulmano deve respeitar do outro muçulmano. Seu sangue seria sua vida. Sua honra é a questão de não difamar os nossos irmãos, de não falarmos a respeito deles aquilo que eles desgostam nas costas deles. E a propriedade do nosso irmão muçulmano, ou seja, a questão de roubar ou se apropriar ilicitamente das propriedades dos nossos irmãos muçulmanos. Essas três coisas são sagradas. Então, entre essas três coisas está a questão da honra. Quando a gente comete a riba, que seria a difamação, e a namima, que é a calúnia, nós estamos atentando contra a honra do nosso irmão muçulmano. E esse, como já disse, é um dos maiores pecados que o muçulmano pode cometer. Tem um outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, relatado por Aisha. Aisha conta que ela certa vez disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: é suficiente para ti saberes que Safia era outra esposa do profeta Muhammad, é suficiente para ti saberes que Safia é deste e daquele jeito. Se referindo à baixa estatura de Safia. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ela: ó Aisha, disseste uma frase que, se misturada com ao oceano, esse se tornaria a pior água. Ou seja, ela só simplesmente disse a respeito de Safia que ela era de baixa estatura, mas de forma a tipo debochar disso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: essa frase que tu disse, se fosse misturada com a água do oceano, poluiria toda a água do oceano. Quantas frases a gente não diz muito pior que essas a respeito dos nossos irmãos muçulmanos? Então, cabe a nós tomarmos cuidado com esses dois pecados, que são um dos maiores pecados. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, certa vez Muaz, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perguntou para o profeta: ó mensageiro de Allah, seremos chamados a prestar contas pelo que dizemos? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Muaz: quem dera a tua mãe te tivesse perdido, as pessoas serão arrastadas pelos seus rostos ao inferno, tão somente em virtude do resultado de suas línguas. Esse hadith, na verdade, é um hadith grande, que tem no Riyad Salihin. Vale a pena a gente ler todo o hadith. Está na página 240 do Riyad Salihin. Vou ler aqui para vocês. Muaz, radiallahu anhu, contou que perguntou ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que lhe dissesse qual a ação que o ajudaria a entrar no paraíso e o manteria afastado do inferno. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, respondeu: Estás inquirindo sobre uma questão de grande importância. Porém, isso é fácil para quem Deus lhe facilita. Adora a Allah e não lhe associeis nada nem ninguém. Pratica a oração, paga o zakat, observa o jejum do Ramadã e fazei a peregrinação à casa de Deus. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam acrescentou: acaso não desejas que te indique as portas da excelência e da virtude? O jejum é um escudo contra as tentações. A esmola, em nome de Deus, mitiga os pecados como a água apaga o fogo. Similarmente, a oração da meia-noite também apaga os pecados. E em seguida recitou: cujos corpos não relutam em se afastar dos leitos para invocarem a seu Senhor com temor e esperança, e fazem caridade daquilo com que lhe agraciamos. Nenhuma alma sabe que deleite para os olhos lhe estarão reservados em recompensa do quanto fizeram. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam acrescentou: acaso não desejas que te fale acerca das raízes ou fundações da religião e dos seus pilares e do seu ápice? Disse Muaz: claro que sim, ó mensageiro de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a cabeça da fé é o Islam, seu suporte é a oração e seu ápice é o jihad, ou a luta e esforço pela causa de Deus. Ato contínuo voltou a perguntar: acaso não desejas que te diga quem é o controlador de tudo isso? Então Muaz respondeu: certamente que sim, ó mensageiro de Allah. Nesse momento, o profeta sallallahu alaihi wasallam estirou sua língua e disse: mantenha sob controle. Apontou para a língua e disse: mantenha ela sob controle. Então Muaz perguntou: ó mensageiro de Allah, seremos chamados a prestar contas pelo que dizemos? O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: oxalá tua mãe te tivesse perdido. As pessoas serão arrastadas ao inferno, tão somente em virtude do resultado das suas línguas. Isto é, do que falam. Então, esses hadiths nos servem para nos alertar ao tamanho haram que é a rida e a namima. Então, as pessoas, em virtude do que disseram, serão arrastadas pelos seus rostos no fogo do inferno. Segundo outro hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira radiallahu anhu narrou que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: às vezes uma pessoa diz, sem se dar conta, algo que agrada a Deus. Em troca disso, Allah eleva-lhe a condição em vários graus de recompensa. E às vezes uma pessoa diz, sem meditar, algo que desagrada a Deus, coisa que o leva ao inferno. Então, às vezes nós dissemos algo a respeito dos nossos irmãos que achamos que é leve, que é algo simples, que é algo que não é haram. E através dessa palavra, muitas vezes nós vamos para o inferno, a'udhu billah, devido a essa palavrinha que a gente falou. Então, essa é o tamanho haram que é a riba e a namima. Então, a gente está enumerando grandes hadiths que tem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se vocês entrarem, olharem no Riyad Salihin, no Oásis Virtuoso, vocês vão encontrar vários hadiths a respeito disso aí. Outro hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: na noite da ascensão, ou seja, Isra al-Mi'raj, na noite da ascensão, passei diante de umas pessoas que tinham unhas de cobre e com elas rasgavam seus rostos e seus peitos. Perguntei para o anjo Gabriel quem eram aquelas pessoas. E ele disse: são as que difamam outras pessoas e que atentam contra a honra delas. Subhanallah. Esse castigo, irmãos, não é o castigo do inferno. Esse castigo é o castigo no túmulo. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu na noite da ascensão são os castigos do túmulo das pessoas entre os muçulmanos que vão sofrer no túmulo. E nesse caso, com relação àquelas pessoas que difamam as outras e que atentam contra a honra delas. Tinham unhas de cobre e com elas rasgavam seus rostos e seus peitos. E assim até o dia do juízo final. Então, olha a que ponto é o castigo desse grande haram, que é a riba e a namima. Bom, mas, como vocês sabem, todos nós somos falhos. E todos nós, muitas vezes, caímos nesse tipo de haram. Se nós cairmos nesse haram, o que nós devemos fazer? Digamos que nós tenhamos falado mal de algum irmão muçulmano. E isso ocorre, infelizmente, muitas vezes acontece. O que nós devemos fazer quando nós falamos mal de algum irmão muçulmano? O que a gente tem que fazer? Acaso eu tenho que ir até essa pessoa que eu falei mal e pedir desculpas para ela? Não. A regra islâmica é a seguinte: se a gente contar para a pessoa, por exemplo, a irmã Manar falou de mim, né? E ela vem e me pede desculpas por ter falado de mim. Só que eu não sabia que ela tinha falado de mim. O que que vai acontecer? Quando eu souber que a menor falou mal de mim, o que que vai acontecer? Eu vou pegar inimizade a respeito dela. Sendo que, na verdade, ela já se arrependeu. Então, é pior se eu contar para a pessoa que eu falei dela. No caso de Rida. Se eu falei nas costas dela, é pior que eu vá lá e falei para ela: ó, desculpa, eu te falei assim e assim de ti. Porque senão vai causar inimizade. E o Islã preserva a amizade entre os muçulmanos, a amizade entre os irmãos muçulmanos. Então, qual é o certo? O que que eu tenho que fazer no caso de eu. No caso de eu falar mal de um irmão muçulmano? A regra islâmica é a seguinte: se eu falei mal de alguém, primeira coisa, com certeza, é se arrepender perante Allah subhanahu wa ta'ala. Implorar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Pelo meu haram. Meu haram foi fazer riba. E depois, ato contínuo, é eu implorar o perdão de Allah para a pessoa que eu falei mal. Então, a forma de eu. A kafara. Kafara seria tipo a forma de eu conseguir o perdão desse haram. É eu implorar o perdão dessa pessoa a Allah subhanahu wa ta'ala. Implorar para que Allah perdoe essa pessoa que eu falei mal. Seja pelos pecados dela. E por qualquer outra questão, que eu peço perdão de Allah por ela. E também que eu peço perdão por mim, pelo meu pecado. Então, pedir Allahumma ighfirli wa laha. Ighfirli, me perdoa e perdoa fulano, que eu falei mal dele. Então, essa é a melhor forma de se arrepender desse haram. Né? No caso de ser um haram que já chegou aos ouvidos da pessoa, e a pessoa já sabe, e já tá aquela inimizade. Com certeza seria interessante que a pessoa fosse até aquela pessoa e pedisse desculpas. Porque Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os haram que a gente faz com relação à nossa desobediência a Ele. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa os nossos pecados com relação ao nosso, à injustiça com relação ao nosso irmão muçulmano, a não ser que esse irmão muçulmano tenha nos perdoado. Ou seja, se. É claro que no caso ela não saber, eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que essa pessoa nem chegue a saber. E que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe essa pessoa. Mas se ela sabe e não me perdoou, não adianta eu pedir perdão para Allah se a pessoa, se não for pedir perdão para ela. Tem que pedir para Allah e tem que pedir para a pessoa porque eu fui injusta com ela. E no dia do juízo ela vai me cobrar. Por isso, então, cabe a nós, no caso da pessoa saber que eu falei tal coisa dela, ir até ela e se desculpar com ela. Né? E também, com certeza, sempre voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala é o maior dos perdoadores. O problema, por que que a riba, na verdade, e a namima são proibidos no Islã? Por que é haram no Islã nós falarmos de alguma pessoa nas costas dele? É proibido porque tanto a riba, a difamação, quanto a namima, que é a calúnia, só destroem a sociedade. E destroem os laços de irmandade entre os muçulmanos. Porque, na verdade, nada a gente vai conseguir consertar dos nossos irmãos se a gente falar nas costas deles. Por exemplo, algum irmão fez um haram. Eu vi aquele haram. Eu saí falando nas costas dele, não vai adiantar nada. Pelo contrário, só vai fazer com que eu faça as pessoas ficarem com raiva daquela pessoa pelo haram dela, ou julgarem aquela pessoa pelo haram dela, e os meus laços de irmandade com essa pessoa também vão ser cortados. Então, qual é o certo? A conduta correta no muçulmano é que quando a gente vê algo errado nos nossos irmãos, a gente tem que ir até ele e consertar ele. O correto é a gente ir até o nosso irmão e prestar o conselho sincero. Isso porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: o muçulmano é o espelho do seu irmão. O muçulmano é o espelho do seu irmão. Então, cabe a cada um de nós, quando encontrarmos um defeito no nosso irmão muçulmano, e todos nós temos defeitos, né, a gente ir aconselhar o irmão. E até o irmão dizer: olha, irmão, isso aqui é haram. Olha, irmão, isso aqui está errado. Olha, irmão, falar da melhor forma possível, aconselhando o irmão a sair do haram, a sair da conduta errada. E não falar nas costas dele. Falar nas costas dele não vai adiantar em nada. Então, aconselhar, isso é uma obrigação de todo muçulmano, aconselhar o outro irmão. Porque todos nós temos defeitos. E é obrigação do muçulmano aceitar o conselho. Né? Digamos que a irmã Aisha venha me dar um conselho. Eu não tenho que me ofender pelo conselho. Pelo contrário, eu tenho que agradecer a ela, porque ela é meu espelho. Ela é meu espelho. Quando eu olhar para ela, ela tem que me dizer o que eu sou. Então, por isso, um irmão tem que ajudar o outro. Nós estamos aqui para um ajudar o outro a melhorar. Então, cabe a nós, da melhor forma possível, prestar o conselho sincero. Ao invés de falar nas costas, pelo contrário, vai na pessoa e fala para ela, tal conduta está errada. Volta para Allah, implora perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, né? Faça tal coisa que é melhor. Cabe a nós ajudar nossos irmãos a andar no caminho correto e nossos irmãos nos ajudarem. Aceitar quando os irmãos vierem nos ajudar. O grande problema é que muitas vezes as pessoas se ofendem quando alguém presta algum conselho. Não cabe a nós pensar se a pessoa vai se ofender ou não. Cabe a nós prestar o conselho da melhor forma possível. Se ela vai se ofender, bom, eu fiz a minha parte. Né? Cabe a nós prestar o conselho. Isso foi o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, ad-dinu nasiha. A religião é nasiha. Nasiha é conselho sincero. Conselho sincero com relação a todos os muçulmanos. Então, não me interessa se a pessoa vai ficar ofendida. O que interessa para mim é cumprir com essa função. Né? Uma hora a pessoa vai se dar conta. Claro que sempre da melhor forma possível. Não é questão de eu prestar um conselho ofendendo a pessoa. Não é assim que eu vou prestar um conselho. Pelo contrário, falar da melhor forma possível, de forma que a pessoa não se ofenda. Mas se ofender, não podemos fazer nada. Nós realmente estamos tentando arrumar a nossa umma, tentando ajeitar e ajudar nosso irmão muçulmano. Então, cabe a nós ajudar o irmão muçulmano, falar para ele qual é o erro dele, para que ele melhore. Porque eu falando nas costas dele não vai adiantar nada. Pelo contrário, às vezes até piora. Né? Outra coisa. Muitas vezes a gente não fala. Nós não fazemos a riba. Né? Mas às vezes algum irmão está falando. Nós estamos conversando com um irmão e algum irmão está falando a respeito de fulano. Né? Cabe a nós, e claro que é um esforço, cabe a nós tentar fazer com que esse irmão não fale. Falar, lembrar o irmão do haram que é, né, e tentar interromper o irmão para que ele não continue. Outra forma é defender a honra do seu irmão muçulmano. Defender a honra daquele que está sendo difamado. E isso é muito meritório. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quanto aquele que defender a honra de um irmão, saiba que Allah o manterá afastado do fogo do inferno no dia do juízo. Ou seja, aquele, né, por exemplo, tem dois irmãos, um irmão está falando mal de outro. E eu vou lá e digo, não, mas fulano de tal é uma pessoa muito boa, é uma pessoa crente em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, então o que acontece? Cabe a nós negar, continuar falando, negar a questão de ele continuar a falar no nosso irmão muçulmano e interromper esse tipo de fala. Então, aquele que defender a honra do irmão muçulmano que está sendo ofendido, ou que está sendo difamado, Allah subhanahu wa ta'ala vai manter ele afastado do fogo do inferno no dia do juízo. Então, é muito meritório que nós defendamos os nossos irmãos quando eles estão sendo difamados. E também é muito importante a gente não suspeitar dos nossos irmãos. Então, quando a gente ouvir alguma coisa ruim com relação aos nossos irmãos, que a gente não acredite até que tenha uma prova concreta a respeito disso. Então, essa está entre as obrigações do muçulmano. Agora tem uma coisa. Não é permitido falar nada com relação aos meus irmãos na ausência dele? Não, existem algumas coisas que são permitidas. Entre as primeiras coisas que são permitidas, é claro, é falar bem da pessoa nas costas dela. Falar bem das pessoas não tem problema nenhum. O problema está em eu falar mal. Falando bem não tem problema. Mas existem seis coisas que são permitidas para se falar sobre alguém na ausência dela. E que não são consideradas nem riba, nem namima. Mas, obviamente, vale ressaltar que as ações valem pelas intenções. Então, as ações valem pelas intenções. Não adianta eu pegar uma dessas seis coisas para fazer a riba e a namima, com a intenção de fazer riba e namima. Mas eu pegando essas coisas para fazer com essa intenção, com o que a gente vai falar agora, não é considerado nem riba, nem namima. O que é permitido eu falar nas costas do irmão muçulmano? Primeira coisa. Primeira coisa que é permitida é falar algo na forma de reconhecer alguém. Por exemplo, falar de alguém para reconhecimento de alguém. Por exemplo, eu pergunto para Manar, por exemplo. Manar, tu conhece fulano? Aí ela disse, não, não conheço. Aquele fulano que é assim e assim. Por exemplo, aquele fulano que é cego. Aquele fulano que é manco, etc. Ou seja, quando for necessário que eu diga algo sobre ele para que ele seja reconhecido, não se considera riba nem namima. Mas depende da intenção. Se eu disser isso com um tom de deboche ou de desprezo, aí é riba. Mas se eu falar com forma de tentar reconhecer alguém, aí não é haram, não é riba nem namima. Segunda questão. Quando eu for fazer uma pergunta sobre alguém e é indispensável dizer o nome. Por exemplo, tem um hadith onde, onde Fátima, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relata que ela foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: Abu Jahl e Muawiyah me propuseram em casamento. O profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou Fátima dizendo: Quanto a Muawiyah, é pobre e não tem propriedade. E Abu Jahl sempre mantém um porrete sobre o ombro, pronto para bater em sua mulher. Então, nesse caso aqui, não se considera nem riba, nem namima. Nesse caso, não se considera nem riba, nem namima. Então, por exemplo, se alguém vem nos perguntar sobre alguém com o qual ele quer se casar e pede informação a respeito dessa pessoa, é obrigatório para nós prestarmos um conselho sincero, dizendo aquilo que nós sabemos a respeito de tal pessoa. Mesmo que aquilo que a gente saiba seja ruim. Nesse caso, não vai ser nem riba, nem namima. Outro caso que é permitido, terceiro caso que é permitido é falar de alguém nas suas costas. No caso de opressão e no caso de injustiça. Por exemplo, quando alguém faz uma opressão contra nós, e para resolver essa situação, a gente precisa contar dessa opressão para alguém que vai nos ajudar a trazer o nosso direito. Nesse caso, não é riba. Por exemplo, no hadith, Hind bint Utba, que era uma esposa de Abu Sufyan, disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quanto ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan, que era o marido dela, é um homem mesquinho e não nos fornece o necessário para minha manutenção nem a do meu filho. Poderia eu pegar algo dos seus bens sem seu conhecimento? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Sim, mas somente o necessário para suprir a sua necessidade, bem como a do teu filho. Ou seja, o fato dela dizer que o marido dela era mesquinho não foi riba nem namima. Por quê? Porque ela está falando isso para conseguir seu direito, que é a questão do seu sustento. Então, isso que ela disse não é riba nem namima. Então, o fato da gente dizer algo que alguém nos oprimiu ou foi injusto conosco, por exemplo, para um juiz, esse caso não é considerado riba. Ou no caso na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se alguém fosse até o profeta e dissesse: Ah, fulano de tal fez isso comigo, não seria riba. Por quê? Porque é o caso de buscar o seu direito. Mas, se eu só não vai ser riba se eu falar para aquele que vai me trazer meu direito de volta. Mas se eu contar para outro que não vai fazer nada por mim, aí é riba. Eu contar para um outro, pá, fulano e tal fez tal, tal, tal coisa comigo. Mas eu contando para ele, sendo que ele não vai poder me ajudar em nada, isso seria riba. Mas eu contando para uma pessoa que vai me ajudar a recuperar meu direito, aí não é riba. Tá claro até aí? Qualquer pergunta, qualquer comentário, só escrever aqui, tá, irmãos? Só um momentinho. Bom, continuando aqui. Quarta coisa que é permitido dizer nas costas de um irmão. Irmão Max, pode ficar à vontade, pode ir copiando aqui, pode ir digitando sua pergunta. A quarta coisa é eu falar mal de alguém, mas para alertar os muçulmanos contra alguém que esteja fazendo mal para eles. Por exemplo, fulano de tal está escrevendo contra o Islã e os muçulmanos. Esse caso não é riba. Por exemplo, certa vez, um dos hipócritas de Medina, chamado Abdullah ibn Ubay, disse algo contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ausência dele. Então, Zayd ibn Arqam, que era um sahaba, contou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o que ele tinha dito. Nesse caso, não se trata de riba, mas sim para alertar os muçulmanos de um mal. Então, o fato de eu falar algo para alertar os muçulmanos de alguém que está fazendo mal para eles, não é riba, nem namima. Nesse caso, até devo publicar isso. Quinta coisa que é permitida: falar de alguém que faz publicamente o haram e que é conhecido por isso e que todos sabem da sua conduta. Esse tipo de falar desse tipo de pessoa não é haram, não é riba. Por quê? Porque só um pouquinho. Claro, irmão Max, claro, nesse caso encaixa perfeitamente. Mas aí, por exemplo, tu vai lá e está espalhando para as pessoas que fulano roubou de ti. Então, não, e se esse fulano não vai te ajudar em nada. Então, nesse caso, seria riba, entendeu? Mas eu falando para o policial ou falar para alguém que possa me ajudar, então não é riba. Tá, continuando aqui. Então, esse caso aqui, falar de alguém que faz publicamente o haram e que é conhecido por isso e que todo mundo sabe da conduta dele. Por exemplo, falar de uma cantora, falar de uma atriz, falar de um opressor, por exemplo, Bush, por exemplo. Esse caso não é considerado nem riba, nem namima. Porque eu estou falando de alguém que todo mundo sabe a conduta. Então, se eu falar de mal de uma dançarina, né, acho que conhecida, né, ou falar mal de uma atriz, ou falar mal do Bush, ou falar mal de um político, né, então, nesse caso, não é riba, nem namima. Porque é algo que a conduta é perfeitamente conhecida por todos. Então, e a última coisa que é permitida eu falar nas costas de uma pessoa é falar de alguém nas costas dela, mas para ajudar a sair do erro e do haram. Por exemplo, eu digo para alguém que sabe bastante a religião, por exemplo, amanhã eu vou te trazer fulano que ele é afastado do din, não reza e faz um monte de haram. Para ver se tal, se a gente consegue falar com ele. Ou seja, eu falei mal de alguém, ou falei haram de alguém, com a intenção de ajudar essa pessoa a sair do haram. Ou, por exemplo, eu falei para o irmão Max, ah, fulano de tal está totalmente perdido, fez haram tal e tal e tal, bebeu e não sei o que, não sei o que. Falei um monte de haram dele. Me ajuda a falar com ele? Vamos ajudar ele a sair do haram? Nesse caso, não é riba. Porque eu estou querendo contar para alguém, para esse alguém me ajudar a corrigir meu irmão muçulmano. Nesse caso, não é haram. Então, dizer o haram que tal pessoa fez com o objetivo de ajudar a corrigir ela. Então, essas seis coisas são permitidas que eu fale nas costas do meu irmão muçulmano, mas, obviamente, com a intenção que a gente falou aqui. Se essas coisas forem usadas para falar com uma intenção diferente disso, então quer dizer que a gente pode fazer riba ou namima. E nesse caso vai ser haram. Mas se eu utilizar cada uma dessas coisas para fazer conforme a intenção que a gente falou agora, então não é considerado riba e namima. Então vale a intenção. Dependendo da minha intenção, ou vai ser haram ou não vai ser haram. E só essas seis coisas são permitidas. Fora isso, toda e qualquer coisa que eu fale nas costas do meu irmão muçulmano e que seja ruim, é haram. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: não sigas, ó humanos, o que ignoras, porque pelo teu ouvido, pela tua vista e pelo teu coração, por tudo isso serás responsável. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: eis que dois anjos da guarda são apontados para anotarem suas obras, um sentado à sua direita e o outro à sua esquerda. Não pronunciará palavra alguma sem que junto a ele esteja presente uma sentinela pronta para anotar. Ou seja, cada uma das palavras que nós falamos estão sendo anotadas pelos anjos que estão na nossa direita e na nossa esquerda. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou para os sahabas, né, para os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Você sabe quem é o pobre? Então os Sahaba disseram: o pobre é aquele que não possui riquezas, aquele que não tem posses. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: não, o pobre da minha umma é aquele que chegar no dia do juízo com orações, com jejuns, com zakat e com hajj. Chegou com tudo isso no dia do juízo. Mas tomou bens de alguns, ofendeu outros, caluniou outros, difamou outros. Então, cada um dos que foram afetados por ele começaram a pegar suas hasanat, suas boas ações, até acabarem com as suas hasanat. Então, serão tomadas as más ações das pessoas que ele afetou e serão colocadas em sua balança e será jogado no inferno. Ou seja, cada um que nós falamos, não pedimos perdão, é? Claro, desde que não nos arrependemos do que a gente falou, no dia do juízo, eles vão exigir os direitos deles. E a forma de exigir os direitos deles é levando as nossas boas ações. Ou seja, as nossas orações eles estão levando. O nosso jejum voluntário está levando. Nosso hajj está levando. Então a gente está perdendo as nossas boas ações quando a gente fala do irmão muçulmano, para ele. Quando nós falamos do irmão muçulmano, nós estamos entregando as nossas boas ações para ele. E quando acabarem todas as nossas boas ações, a gente vai pegar as más ações deles e nós vamos carregar elas, como se nós tivéssemos cometido, até ser jogado no inferno. Auzubillah. Então, a gente tem que pensar, cada vez que... Pega, por exemplo, quando a gente faz um jejum voluntário. Ah, o sofrimento, passamos fome, passamos sede. Aí, no final, a gente fala mal de alguém. Fala mal de algum muçulmano. O que que acontece? Tu tá dando a tua hasanat para ele. Tá dando a tua boa ação para aquele irmão muçulmano. Tu perdeu tua boa ação. Tu passou de graça para ele. E se tu não tiver hasanat para entregar, tu vai pegar os haram dele. Então, para vocês terem uma ideia de quão terrível é. E se alguém tá falando mal da gente, então é riba e namima. Vou escrever aqui para vocês. Riba e namima. Namima. Riba e namima. Então, se alguém está falando mal da gente, se algum muçulmano está falando mal da gente, na verdade até é bom para nós, em algum sentido. Por quê? Porque a gente está ganhando hasanat de graça. A gente está ganhando boas ações de graça. Então, o brabo é a gente entregar nossas hasanat dessa forma. Entregar de graça nossas hasanat, de nossas boas ações. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez passou por dois túmulos e disse: os moradores desses dois túmulos estão sendo torturados por pecados que não são sérios, embora, de fato, se tratem de pecados muito sérios. Qual era o pecado deles? Um deles costumava relatar coisas pessoais do próximo, ou seja, namima. Costumava a espalhar boatos a respeito das pessoas. E o outro costumava urinar sem estar escondido. Isso, as duas pessoas estavam sendo castigadas no túmulo devido a esses pecados. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: uma pessoa afeita a relatar coisas pessoais do próximo, ou seja, fazer namima, não entrará no paraíso. E o outro hadith, que eu considero um dos hadiths mais fortes, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se alguém desonra seu irmão por um pecado, não morrerá antes de cometê-lo. Ou seja, o que significa isso? Se a gente desonra um irmão muçulmano por ele ter cometido um pecado, ou seja, está espalhando para as pessoas que o irmão fez tal pecado, com a intenção de humilhar aquele irmão por aquele haram que ele fez, essa pessoa não vai morrer até que tu faça o mesmo pecado que ele fez. Por exemplo, eu julguei um irmão por um determinado pecado. Eu não vou morrer antes de eu cometer o mesmo pecado que ele cometeu. Então, a que ponto chega o haram da riba e namima? Então, se alguém desonra seu irmão por um pecado, não morrerá antes de cometê-lo. São hadiths sahih do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse em outro hadith: bem-aventurado é quem se preocupa com seus próprios defeitos, ao invés de preocupar-se pelos defeitos dos outros. Então, aqui cabe mais uma vez a lembrança que nós não devemos julgar nossos irmãos pelos erros e, pelo contrário, nos preocuparmos com nossos próprios defeitos, ao invés de preocupar pelos defeitos dos outros. Então, A conduta do muçulmano é nem falar, nem ouvir a Naimima, nem a riba. E pelo contrário, ao invés de fazer a riba e Naimima, ouvir a riba e Naimima, pelo contrário, ele tenta consertar o erro do seu irmão muçulmano, aconselhando o irmão muçulmano a sair desse haram. Então, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa a respeito disso. Né? São essas seis coisas que a gente pode falar a respeito do irmão, das costas dele. Fora isso, é considerado riba e Naimima. E vocês já viram o quão grave que é esse haram da riba e Naimima. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala proteja nossas línguas e nossos ouvidos da riba e da Naimima. Ou seja, o fato, irmão, só para ressaltar de novo, o fato de eu não falar a riba e Naimima, não falar nada com respeito dos meus irmãos, mas ouvir, é o mesmo haram. Eu ouvi alguém falar sem defender, sem tomar defesa do meu irmão, ou sem exigir que essa pessoa pare de falar, também é a mesma coisa. É como se eu estivesse falando. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala proteja nossas línguas e nossos ouvidos da riba e da Naimima, e que nós sejamos aqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e a bênção de Allah seja sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Então, alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Fiquem à vontade, fiquem, irmão Max, fica à vontade para fazer. Jazakallah khair, irmã. Te peguei para exemplo hoje, né, Maná? Não, irmã. Só peguei como exemplo, irmã. Eu sei que tu não fala de mim. Pobrezinha, né, Maná? É que eu fiquei procurando as mulheres na sala para botar como exemplo. Não, mas eu peguei outros exemplos também. Não foi só tu, tá, Maná? Não, com certeza, irmão. Com certeza, irmão Marcos. Se tu não tem como evitar que eles continuem falando, então a melhor forma é sair dessa reunião. Então, até no Corão tem uma ideia que diz com relação às pessoas que falam mal da religião. Se tu tá num grupo, que ou tu intervenha nessa conversa e faça com que elas parem de falar mal, ou então que tu te retire dessa reunião, evitando haram dessa forma. Então, sem dúvida alguma, então, que tu vai ter deixado de praticar esse haram, porque tu não ouviu e nem falou. Pode usar que, inshallah, irmão Max. Mais alguma pergunta, irmão? Fica à vontade, irmão. Fica à vontade. Eu não sei se a aula ficou clara. Ela... Uma aula mais curtinha, não tem muitas coisas assim diferentes, mas é interessante a gente sempre lembrar que isso é um dos grandes halam que, infelizmente, muitas vezes a gente cai. Né? Então é interessante que a gente lembre, não sei se ficou claro, se alguém quer perguntar a respeito, fiquem à vontade. Irmão Max, nesse caso aqui, ele está defendendo a honra dele, então, creio, Allah alam, seria permitido ele alertar as pessoas que fulano e tal mentiu, né? Por exemplo, quando aconteceu, você sabe, na história de Aisha, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acusaram ela de ter cometido adultério, né? Que aconteceu? Aconteceu que a partir do momento que foram reveladas as ayas que trouxeram trouxeram, mostrando a inocência de Aisha. Nesse caso, o que aconteceu? Essas pessoas que haviam mentido acerca de Aisha foram castigadas, inclusive com 80 chibatadas, pelo fato de terem mentido. Então, a Rida e Namina, principalmente nesse caso, quando uma pessoa mente, ela está caluniando. Né? Ela não está nem difamando. Difamando é tu falar de um haram que existe, de uma coisa, de um defeito de um irmão que existe. Mas agora tu mentir é injustiça contra ele. Tu está caluniando. Por isso que até no Riyadus Salihin, se vocês forem olhar depois no Hadith, ele coloca riba como calúnia. Mas na verdade, riba é difamação. Tu difamar uma coisa que ele fez, que é verdade. Calúnia é algo que é mentira. Calúnia é tu dizer alguma coisa que ela realmente não fez. Então, creio, irmão Allahu Alam, que não há haram no fato dela alertar as pessoas que tal pessoa está dizendo mentiras. Né? Ou então, quando a pessoa mente a respeito do Islã. Né? Não é haram a gente alertar as pessoas que tal fulano de tal está mentindo a respeito do Islã. Então, Allahu Alam, nesse caso, não seria nem riba nem namima. Só deixando claro os sentidos, como o irmão Hassan perguntou aqui. Riba, vou escrever bem direitinho, é a difamação. Riba é aumentar o meu aqui. Meu já está todo volume, irmão Hassan. Riba é eu falar qualquer coisa sobre meu irmão Muslim nas costas dele, e essa coisa, na verdade, ele não gostaria que fosse dito a respeito dele. É eu dizer alguma coisa que ele não gostaria que fosse dito a respeito dele nas costas dele. Isso é riba. Namima. Essas duas palavras, na verdade, são utilizadas no hadith, por isso que a gente usa essas duas palavras. Namima é o fato. Namima é o fato de eu causar intriga entre os muçulmanos, dizendo para fulano que, ah, fulano disse tal tal coisa de ti, com a intenção de causar intriga entre eles. É como se eu dissesse para o irmão Hassan que o irmão Max disse algo a respeito dele, algo ruim a respeito dele. O irmão Max disse tal, tal, tal coisa de ti. Com a intenção de quê? De que o Hassan, irmão Hassan, tem inimizade com relação ao irmão Max. Esse é o caso da Namina. Eu fazer boatos a respeito de uma coisa que alguém tenha dito, né? Seja mentindo, seja falando em verdade, com a intenção de causar intriga entre os irmãos. Isso é Namina. É, e esse ainda é mais grave do que a riba. A questão da namima é mais grave do que a riba. Né? E o que que eu posso fazer? O contrário pode ser feito. Por exemplo, a'udhu billah, estou dando um exemplo. O irmão Hassan está de mal com o irmão Max. O irmão Hassan está de mal com o irmão Max. Eu vou até o irmão Hassan e minto. Digo para o irmão Hassan, mentindo, que o irmão Max falou bem dele. Digo mentindo para o irmão Hassan que o irmão Max falou bem dele. Com a intenção de que o irmão Hassan volte a gostar do irmão Max e que eles se reconciliem. Nesse caso, não é haram eu mentir. Nesse caso, é halal o que eu fiz. É permitido o que eu fiz. E além disso, é virtuoso. Nesse caso, não é considerado mentira. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não é mentiroso aquele que reconcilia as pessoas. Eu ia até um irmão e menti dizendo que fulano disse bem dele, para que ele volte a ficar de bem com outro irmão. Então, nesse caso, não é haram uma mentira. Né? Então, ou seja, ao contrário, eu posso falar bem. Mentir falando bem, eu posso. Mas mentir falando mal, nem falar o mal sem estar mentindo, eu não posso. Não sei se ficou claro. Fique à vontade para fazer qualquer pergunta. Jazakum, inshallah. Alguma outra pergunta? Fiquem à vontade. Na verdade, quando a gente sofre difamação, né, na verdade a gente tem até ficar feliz por um lado, né? Porque todas as raças netas, as pessoas que falaram mal da gente, estão indo para nossa balança, né? Mas, na verdade, existe castigo dentro do Corão. O Corão prescreveu o castigo de 80 chibatadas para aquele que acusa injustamente um irmão. Por exemplo, alguém que acusa o outro de adultério. Se não trouxer provas concretas de que ele realmente cometeu adultério, ele vai ser castigado. Como se ele tivesse sido mentiroso. Mesmo que a pessoa tenha feito verdade, realmente tenha feito aquele haram, se ele falar mentindo, ele é castigado. Então, aqui, digamos assim, aqui onde não é aplicada a lei islâmica, cabe a nós ter paciência, né? E, como eu disse para o irmão Max, não é haram a gente alertar as pessoas que o que está sendo dito é mentira, né? E também ter paciência, que inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos recompensar pela paciência, e além disso, as hasanat dele estão vindo para nós de graça. Ou seja, melhor ainda. Sim, fica à vontade, irmão Max. Pode falar. Tá digitando, irmão Max. Pode fazer a pergunta, fica à vontade. Só lembrar os irmãos que, inshallah, amanhã tem aula às 4h30 sobre o Corão Karim. Amanhã, 4h30, 16h30, inshallah, aula sobre o Corão Karim. Se eu chegar a me atrasar um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, inshallah, a gente abre a sala um pouquinho atrasado. Mas não se preocupem. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Manar. Wa jazak, inshallah. Manar, eu preciso falar contigo depois, inshallah. Tu vai estar no MSN? Ou tu vai sair? Tá, inshallah, agora depois da aula eu falo contigo. Eu preciso falar contigo, inshallah. Pois é, irmão Max. Essa questão é um pouco complicada. Realmente eu não sei te dizer com certeza a resposta. Mas, se é algo que, vamos botar, que esteja afetando muita gente, né, pode ser dito a respeito de alertar os irmãos. Ou, por exemplo, alertar aqueles que poderão cair nesse problema, se podem ir lá comprar ou alguma coisa assim. Realmente eu não sei te responder ao certo. Mas acho que tudo aquilo que for afetar a comunidade em geral, afetar as pessoas em geral, pode ser avisado, né? Desde que não seja com a intenção. Claro que, como eu disse, sempre vale a intenção. Se a intenção não é questão de tu falar para difamar a pessoa, né? Mas falar com relação a alertar as pessoas. Nesse caso, poderia. Allahu a'lam, não seria haram, né? Não sei te responder ao certo, mas creio que, dependendo da intenção, não seria haram. Não seria nem riba, nem nanina. Wa jazak, inshallah. Bom, irmãos, não esqueçam da aula amanhã, inshallah, 4h30. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade. Estou aqui aguardando. Bom, irmãos, jazakumullah khairan. Barakallah fikum, inshallah, a gente se encontra amanhã. Fiquem todos com Allah subhanahu wa ta'ala. E até amanhã, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.